Mausai. É sem dúvida o casal invisual mais famoso dos últimos tempos, chamado Bagayoko e Mariam Doumbia, tanto que até irão atuar no mega concerto de investidura de Barack Obama no próximo dia 20 de janeiro. O crossover da música africana com a pop europeia aqui bem patente neste novo Welcome to Mali, Amadou e Mariam, início da primeira das 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e também Rádio Castrense no Baixo Alentejo. Amadou e Mariam para começar, como dissemos, e também Mia Doi Todd. Thank you. Primeiros sons da Orelha Extra de hoje, com Magossa, retirado do último Amadou e Mariam, Welcome to Mali, e depois Mia Doi Todd. Esta senhora não tem caído nas boas graças de críticos e ouvintes, o que é pena. Começou a sua carreira discográfica há 11 anos com o álbum The You and I em 1997 e editou o ano passado a sétima longa duração este Guia. Mais um belo trabalho, não tão bom em nossa opinião quanto álbuns como The Golden State e Manzanita, mas sempre valer a pena escutar Mia Doi Todd. Precisamente o tema rodado foi Night of a Thousand Kisses de Guia. Para continuar, Bubblegum Lemonade. Com pitadas de Beatles, Smiths e também Jesus and Mary Chain, do projeto liderado por Laz, ou melhor, Lawrence McCluskey, são os Bubblegum Lemonade. O álbum chama-se Double Plus Good, editado o ano passado, 2008, e o tema destacado foi Penny Fountain. We'll be right back. De cúmbias, principalmente a música nacional colombiana, organizada a partir de discos de 45 rotações pelo DJ argentino Sonido Martinez, chama-se Chicha for the Jet Set. Hoje ouvimos Los Mirlos com La Dança de Los Mirlos, também Los Yabar Juniors com Marionetas e ainda vamos escutar um outro agrupamento, Amor Índio, com Chivato Bailarín, Chicha for the Jet Set. We'll be right back. a rodar em duas emissões consecutivas da Orelha Extra, semana passada e também a de hoje. A convidação de Sonido Martínez, o DJ argentino Chicha, for the Jet Set. Ouvimos Los Mirlos, Los Yabar Juniors e terminamos com Amor Índio, Chivato Bailarin. Primeira das duas partes de Orelha Extra na Rua RUC e Rádio Castrense, ao sábado. Também podcast e playlist disponíveis em www.orelhaextra.com. Found a list here in my pocket today. It lists bad doings, deeds and crimes with applicable names. It's throughout history. It's a census in a way. It lists your name and her name and his name and all names and way that we hold. His deeds with revolvers. There's James McCready, the crime he fought till hot for the Lord. There's Henry Smather, John Edwards, George Whitfield, and of course it lists James Davenport. We gotta ride up the Yeah. James Cessna, velho amigo de David Eugene Edwards, junto com o qual chegou a formar o projeto The Denver Gentleman, e que com este seu projeto de há já uns bons anos, os Slim Cessna's Auto Club, e que tal como o Zuvanand ou Danielson têm as suas letras, ou têm nas suas letras, a temática da religião cristã, como ficou bem patente neste Children of the Lord, incluído no último álbum para Slim Cessna's Auto Club, Cypher. Também, depois de editarem um álbum homónimo enquanto First Nation, em 2006, mudaram o nome depois para Rings. Tonight. discípulas das Raincoats, as Rings, as meninas Abby Portner, irmã de David Portner dos Animal Collective, Kate Roscoe e Nina Mehta, designação sob a qual lançaram o disco Black Habit, precisamente na Poltrax, a editora dos mesmos Animal Collective, as Rings. O tema foi Easy Anthem. Hello. From the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Don't see how it demands. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Primeira das duas partes de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense e Rádio Universitária do Algarve. Podem ouvir via o streaming destas rádios também em ruc.pt, radiocastrense.net e rua.pt, podcast e playlists em orelhaextra.com. Escutamos os Port O'Brien, os californianos do seu segundo disco, que começa precisamente com o tema que abriu o primeiro, o que ficou para trás, a Wake Up Today. Este último longa duração chama-se All We Could Do Was Sing, e vamos ainda destacar uma outra canção, Close the Lid, Port O'Brien. Mais um belo disco para os californianos Port O'Brien, é o segundo, chama-se All We Could Do Was Sing, porque rodaram dois temas, I Woke Up Today e Close the Lids, e de seguida, porque ainda não tinha rodado o muito aclamado disco Alegranza, do nativo das Ilhas Canárias, Pablo Dias Reixa, que assina El Guincho. durante as 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitário do Algarve e Rádio Castrense. O agora residente na Catalunha, Pablo Dias Reixa e o seu projeto El Guincho. O álbum Alegranza e o tema Antilhas. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Da primeira hora de Orelha Extra com o projeto de Nona, Marie Envy e Marshall LeCount no álbum estreia de Snow Magic, que teve a produção de Martin Dosh, os Dark Dark Dark. O tema foi Ferment in D Minor, e ainda para ouvir um pouco de Blockhead, a.k.a. Anthony Simon, que para além de se entreter a fazer beats para Aesop Rock, também edita os seus próprios trabalhos. Este é o penúltimo saído na Ninja Tune, tal como os anteriores. chama-se Uncle Tony's Coloring Book, e o tema que por aqui vai ficar, ou pelo menos um pouco dele, Put Down Your Dream Journal and Dance, Blockheads. extraordinário disco da Kasai All Stars, o projeto africano constituído por músicos de 5 agrupamentos, precisamente da região Kasai, no Congo, daí o nome, e pertencentes a 5 etnias diferentes, todas elas com a sua própria cultura. Têm 25 membros, o álbum é extraordinário, chama-se In the Seventh Moon, The Chief Turned into a Swimming Fish and Ate the Head of His Enemy by Magic. Ficou por aqui o tema, desta vez completo, que tinha rodado a semana passada, de título Kafulu Balu Kasai All Stars. É o início da segunda e última hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita, no início da tarde de sábado na Rádio Universidade de Coimbra, às 19 horas, ou melhor, a partir das 19 horas na Rádio Universitária do Algarve, e depois mais à noite, a partir das 21 na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo. Para continuar, o projeto de Chicago Volcano. We'll be right back. a música mais desafiante no início da derradeira hora de Orelha Extra, emissão 9, com Casai All Stars e também de Chicago, os Volcano, no seu último trabalho, Paperwork. O tema foi Fairy Tale. De regresso no último semestre de 2008, esteve também Howie Gelb com os seus Giant Sand. O último, precisamente, there's Provisions. There's an hour in that division. In that hour of revision, you revisit the dank and the dour. When the taste of love is all but gone, sour. When I look in your eyes, I surrender. So surrender, surrender justified. You stand with one boot upon my finger, reflecting on my glass eye. And the briars on the streets between all the man-made spires, and in the tangulation of too many wires, love's translation still transpires. I surrender. Such surrender is rendered justified. Sinceramente, esperávamos mais vindo de Howie Gelb e do seu projeto, o Giant Sand. Não é que este último Provisions seja um mau disco, Howie Gelb é incapaz de os fazer, mas já ouvimos bem, bem melhor. O álbum, como dissemos, chama-se Provisions e o tema que escutamos é o que o inicia, chama-se Stranded Pearl. Hello, this is Mary Kay. And I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. Comme la découverte d'un dollar, comme l'observation d'une étoile filante, comme la pluie, comme la pluie. Comme des mots sur une page, comme l'étranger ignorant, comme la cigarette fume, comme des tremblements de terre. Des pompiers, comme les taxis new-yorkais, comme un trèfle à quatre feuilles, comme la musique de chambre. Comme la sirène des pompiers, comme les taxis new-yorkais, comme un trèfle à quatre feuilles. Comme la cigarette fume, comme les tremblements de terre, comme des molécules. Sabemos, é o primeiro disco de Philistine e saído na Soot Records de DJ Rapture. Chama-se Burn It. Por aqui na Orelha Extra ficou o tema Palmares, com a voz da menina Dorothy Limalt. E continuamos com uma das grandes reedições de 2008 para The Nerves. Give me a one way ticket. Give me the one way ticket. Give me a one-way ticket. tiveram uma breve existência a meio da década de 70, tendo editado somente um EP com 4 temas. A Live recuperou-os em 2008 com a compilação One Way Ticket, que contém esses mesmos 4 temas do EP, bem como canções nunca antes editadas e temas gravados ao vivo. São os The Nerves. Ouvimos precisamente o tema-título de One Way Ticket e saltamos para Paper Dolls. I'm cutting out of my paper dolls. I wonder which one's gonna die. Time and crazy time, other time. I'm cutting out of my paper dolls. I'll try each one, but they all turned out the same, other same. Através da editora Live para a banda da década de 70 de Nerves, praticamente uma banda esquecida, não mais porque um dos seus membros, Paul Collins, tem passado as últimas décadas a tocar precisamente temas destes The Nerves e de uma outra sua banda que mais sucesso fez, os Plimsolls. A compilação chama-se One Way Ticket, contém 20 temas, os 4 do primeiro EP e outros nunca antes editados, bem como bastantes tocados ao vivo. Ouvimos por aqui One Way Ticket e Paper Dolls dos The Nerves. The legend lives on from the Chippewa on down of the big lake they call Gitchigumee. The lake, it is said, never gives up her dead when the skies of November turn gloomy. With a load of iron ore 26,000 tons more than the Edmund Fitzgerald weighed empty, that good ship and crew was a bone to be chewed when the gales of November came early. The ship was the pride of the American side, coming back from some mill in Wisconsin. As the big freighters go, it was bigger than most, with the crew and the captain well seasoned. Concluding some terms with a couple steel firms when they left fully loaded for Cleveland. And later that night, when the ship's bell rang, Could it be the north wind they've been feeling? Tattletale sound as a wave broke over the railing, and every man knew, as the captain did too, 'twas the witch of November come stealing. The dawn came late and the breakfast had to wait when the gales of November came slashing. When afternoon came, it was freezing rain in the face of a hurricane west wind. At 7 p.m. a main hatchway gave in. He said, fellas, it's been good to know ya. The captain wired in, he had water coming in, and the good ship and crew were in peril. And later that night, when his lights went out of sight, came the wreck of the Ellen Fitzgerald. God goes when the waves turn the minutes to hours. Searchers all say they'd have made Whitefish Bay if they put 15 more miles behind her. They might have split up, or they might have capsized. They may have broke deep and took water. And all that remains is the faces and the names from the wives and the sons and the daughters. Water mansion. Old Michigan steams like a young man's dreams. The islands and bays are for sportsmen. And farther below, Lake Ontario takes in what Lake Erie can send her. And the iron boats go, as the mariners all know, with the gales of November. Remember. Musty old hall in Detroit they prayed in the Maritime Sailors Cathedral. The church bell chimed till it rang 29 times for each man on the Edmund Fitzgerald. The legend lives on from the Chippewa on down of the big lake they call Gitche-Gumee. Superior, they say, never gives up her day. The gales of November come early. Já por dentro da meia hora final de Orelha Extra, no Éter, através da Rádio Gastrense, Rua e RUC, também, também o streaming dessas mesmas rádios, e podcast em orelhaextra.com. Último trabalho para Laura Cantrell, chama-se Trains and Boats and Planes, saiu em 2008 na Diesel Only, e ficamos por aqui com o tema The Wreck of the Edmund Fitzgerald. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're the advanced alien race. What do you expect? Benny Benga Adejumo, uma das figuras de proa do dubstep, no seu mais recente longa duração, Diary of an Afro Warrior, na Tempa, assina somente Benga. O tema escutado foi Zero M2, e vale a pena sempre regressar à grande voz de Lisa Kekaula e os seus Bell Rays. 1, 2, 1, 2, 3. me wanna cry, it makes me wanna be the one who teaches them. But they just stand there looking like they're at a zoo between you and me. That's not the way that it should be. People feel guilty when they see the dead walking through the city. Pull a dollar out from their pockets for a little tin cup to try to make them go away. Oh, no one hears a party. It's at the mercy between you and me. That's not the way that it should be. That's not the way it should be. That's not the way it should be. That's not the way it should be. Um excelente disco a juntar ao notável catálogo dos Bell Rays, chama-se Hard, Sweet and Sticky, é o mais recente, e por aqui ficou That's Not the Way It Should Be. E continuamos com Justin Adams e Chill the Camera. When the dark cloud comes, Estamos por aqui agora na orelha extra para Justin Adams e Joel de Camera. O primeiro foi o produtor dos três últimos álbuns dos Tinari Wan e é guitarrista na banda de Robert Plant. Joel de Camera é mais desconhecido, músico nascido na Gâmbia, tocador de riti, instrumento de uma só corda, originário da cultura nómada Fulani do Sahel, os países que compõem a cintura abaixo do deserto do Saara. O riti é também conhecido como Nya Nyeru. O disco, colaboração entre os dois, Justin Adams e Joel de Camera, chama-se Soul Science. finais da Orelha Extra de hoje, com o disco colaboração entre o britânico Justin Adams e o africano Jolte Camara, ele que vive agora também em Inglaterra, chama-se Soul Science, e por aqui ficaram dois temas, Blue Man Returns e Nayo. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. And now? Bindu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. Adeus de mais 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita ao sábado na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense e Rádio Universitária do Algarve. Adeus esse ao som da banda sonora para o filme Perfect Place de Derek Scotchera, uma curta-metragem que vem também a acompanhar o disco cuja autoria pertence ao sempre carismático Mike Patton. Ficámos com o tema Perfect Place, precisamente, e vamos saltar ainda para A Perfect Twist. Se ainda sobrar um bocadinho de tempo, vamos escutar Creeper dos Highlands no último trabalho Arms Way. Ficam as nossas despedidas. Não se esqueçam, o podcast em orelhaextra.com. O regresso, como habitualmente, para o próximo sábado. Até lá. Tchau. sun was hiding in the dark room in my home.